coisa do meu ser tende a me contaminar. O desejo, a vontade de me entregar, ceder a ambição da minha carne. Tem mais do que eu possa ter, ser mais que a matéria, mais do que eu possa crer. Angustiado com tudo e todos que estão em todos os lugares, as dificuldades, os embates, as lutas, vitórias, derrota. O pensamento corrói a vida do pequeno que se destrói. Derruba com suas próprias mãos o tempo que foi criado com amor e dedicação. Todo talento esquecido, enterrado como um finado, deixado no canto da sala, jogado pra mim no Louvre. Seria o local mais adequado pra sempre lembrar do passado, pintado em uma tela, simplicidade e ostentação. De um lado Cristo humilde, do outro líder da Inquisição. Com seu poder, majestade, com sua glória estampada no rosto, sendo adorado por todos, guardado pelos recaídos, armados, tapete vermelho estendido no rosto, sorriso falso. Veja a terra, diz que abençoa, coroa de ouro, não me emociona. O que me comove é que na fornalha tem refrigério, existe vida. Os senhores exércitos, o dom da vida, o dom da rima, o dom da arte. Em saber que sou precioso, nunca é tarde para acordar e viver, lutando contra si mesmo e vencer. A natureza da vida, nascer, crescer e morrer no combate. Nunca é tarde, nunca é tarde, e aqui pra nós em destaque, compreenda. Desejo que a carne nos vai que vai no mundo mesmo que resista a regra. É tentador, desejo que a carne nos tenta, fazendo eco após que clama no deserto. É tentador, desejo que a carne nos tenta. Só, só. Dos fundão da oeste a leste, vem pela fé. Daquele jeitão fião, o que deve é. Se foi o sol, a noite vem e logo mais. Joelho se dobra, eu tô na obra, né pai? Aquele que jaz no sepulcro revive pra glória. Se toda honra, majestade demonstrada na Gólgota, Calvário, as ruas de Osasco foi pra mim. Damasco, a caminhada cheia de espinho. Eu via lágrimas de dor, a mãe sofrendo a filha em pleno sol do meio dia, mó calor pro jumbo na visita. Fim de uma vida, mas pra Deus um recomeço. Trilha misericórdia, João, por nós foi pago um preço. O sangue imaculado derramado no madeiro, a prova incondicional do amor verdadeiro. E quantos por dinheiro trai, ambição atrai, corrompe o caráter do gueto. Lamento, ó pai, se em teus braços me coloco diante do justo. O sopro que invade os lares, um rodo no astuto pelo sorriso do filho. E o diploma no quinto ano, uma palavra vale mais que um tirei, mano. Que pra uns bico é colírio, pra outro é martírio. Eu ligo, melhor sentir um som do espírito, viver com Cristo. É tentador, desejo que a carne os tenta. É tentador, desejo que a carne os tenta. É tentador, desejo que a carne os tenta. É tentador, é tentador, desejo que a carne os tenta.